Persegue, o passado me fere. Cicatrizes no corpo trazem transtorno. Alma ferida, esquizofrenia, perseguição mania, corredor da agonia. Parece que foi ontem, parece que foi hoje. E estou puto, sem nenhum puto, perdi tudo. A mulher que me pôs no mundo. O castigo foi justo, Deus é justo, eu fui injusto. Um bebo trajando luto, confuso, sem rumo. É como eu me sinto, não minto nem minto. Chorar, me emocionar, sorrir, me divertir. Coisas simples assim, se afastaram de mim. O ódio me domina, não controla minha ira. Imagens refletem na retina. Me regenerei, não sei, só sei. Qualidades aperfeiçoei. Olha a face desse homem, quantos anos tem? Olhei para mim, me acabei. Coração flagelado, sentimento magoado. Ainda estou acordado, pensando no amanhã. E nem sei se vou viver, e nem sei se vai chegar. O tempo é que vai dizer o que eu tenho que saber. E nem sei se vou viver, e nem sei se vai chegar. O tempo é que vai dizer o que eu tenho que aprender. Filha de cidadão, emprego, construção. Mania de perseguição, frustração. Olhares atentos em mim, eles têm medo de mim. Me recriminam assim. Eu vim sobre o anúncio de emprego, ainda tem vaga? Desculpe, já foram todas preenchidas. Tire suas conclusões, ali Lalau e os 40 ladrões. Cadeia pra botões, rouba milhões. Motivo de comemorações, a mão estremece. Ao lembrar da prece, ainda padece. Cabisbaixo, capacho do fracasso. Tem o mundo como inimigo, o desprezo como amigo, sem abrigo. Feito um rato, rastejando no mato, fugindo de Pilatos. Verme sutil me possuiu, sentiu, que arrepio. Mesmo em libertina, sinto a fedentina. Pouco a pouco me contamina, confinado, corpo tomado. Fudido, mal pago, tô valendo mais nada. A sociedade me descarta igual uma nota velha rasgada. Jamais falarei, dessa água não beberei. Uma vez presidiário pra sempre serei. Basta tá vivo pra morrer, mas eu quero viver. Como será meu amanhecer? E nem sei se vou viver, e nem sei se vai chegar. O tempo é que vai dizer o que eu tenho que saber. E nem sei se vou viver, e nem sei se vai chegar. O tempo é que vai dizer o que eu tenho que aprender. Sem essa de digno de dó, não vou conspirar, é isso que eu fui. Mais um bêbado, filha da puta e só. Não vou passar por inocente, nem aqui, nem no ocidente. Tô ciente, sofri terrivelmente. Soei com a fama, acordei em drama. Toda moral enterrada na lama. Tudo tem limite, concepção da vida admite. O céu é o limite. Os heróis temem e mentem e não entendem que nada é pra sempre. Maldito homem que confia no homem. Homens que não honram seus nomes. Redimi, admiti, errei sim. Mas sabe lá o que é não ter o que ter pra dar. Mas sabe lá o que eu perdi se vou encontrar. Sei lá. Vida repugnante, de miliante, fui ignorante. Nada mais me fascina, nem dinheiro, nem puteiro. Nada mais me fascina, a sensação de ser o melhor. Fui o pior, me fascina. A liberdade que eu perdi na esquina, vou resgatar A autoestima, cabeça erguida, cicatriz a ferida. O tempo há de conceder e eu de merecer a reviver. E sou ferido, mas vivo, me recuperando para o próximo conflito. Sonhos coloridos, esperanças mil. A noite já veio, é tarde. Meu filho já dormiu, ainda estou acordado. E nem sei se vou viver, e nem sei se vai chegar. O tempo é que vai dizer o que eu tenho que saber. E nem sei se vou viver, e nem sei se vai chegar. O tempo é que vai dizer o que eu tenho que aprender. Essa foi uma história verídica de um homem que representou várias. A sociedade te deu a arma, te colocou atrás das grades. Agora mesmo em liberdade te persegue. O homem sem liberdade é o mesmo que um pássaro com as asas feridas, sem poder voar. Eu quero a paz de viver solto. Vai dizer que sou